Chama para a torre 118, décimo almeida 12. Zero em raio. Chama para a torre 118, décimo almeida 12, Índia Novemberal. O nome é 00, é só confirmando. É o Papa Romeu Golf, é uniforme Índia? Ah, primo, Golf uniforme Índia na posição 5. Ah, sim, então. Eu tenho aprovado 370, aceita? Aceita. 370, Natal, 3, autorizado, rota Pesolo 10, decola da 10, curva esquerda, subida Puca, transição Zipar, 5574, transponder, controle opera em 199, decimal 35. Voo 600, autorizado Natal, fez voo 370, com papel de voa, Pesolo 10, decola da puta 10, curva esquerda, Puca, Zipar, transponder 5574, controle 1935, voo 600. 25 portão, chame o contraponto para o curso estacionário. Uno 394, decoladas 16 horas, chame controle 11935, uma boa tarde. 1935, boa tarde, boa semana. Obrigado, comandante. Doutor Tango, Mike Delta. 94. Uno 394, contato radar na decolagem. Estou ao nível 360 na saída da EL, após Leda, direto Brito. Saída da EL, Leda, sobre Bidevil, 394, 360. Corrigindo o Bidevil. A gente continua a aproximação no zero, informarei pista livre, o vento, uma centena com 18 nós, ou no 600. Guardando a pista livre, no 600. Delta, então como é que Delta? 28, 79 parte. Valeu, até mais. Vamos lá, Alfa. Efetua em 360 pela sua esquerda, Yakuza reinterceptada na final da pista 17 para pouso, Índia November Alpha. Índia November Alpha vai realizar um 360 pela esquerda e reportará reinterceptando na final da 197, Índia November Alpha. Afirmativo. T3566 decolou 02, chame controle 11935, boa tarde. Controle 11935, T3566, bolsa. Ouro 600, checa o trem pouso livre, uma centena com 16 nós, pista no zero. Vai estar travado, está livre o pouso com o 600. Afirmativo. Estou cruzando 200 da frente. 3566, contato radar na decolagem, subo ao nível 190 na saída Puca, até Jama após Jama, direto Caju. 190 na saída Puca, 3566. Controle Salvador, boa tarde, tá 800 na sua série, passando 200 e já está 150 na sua de Júlio. Então 8001 no controle Salvador, sem identificação, desça ao nível 050 na chegada Mare, ajuste de altímetro no 010. Esquecer para 5000, chegada Mare, está 8001. Salvador, gol no 600. Salvador, gol no 600, sem contato com o solo, no portão 5, pushback funamento. Portão 5, qual aeronave que chamou? Gol no 600. No 600, no portão 5, está solicitando pushback? Afirmo. Aguarde, vou coordenar com o solo, só um instante. Sim, chegou no 600. Autorizado, puxa, reporte táxi. Voo no meio, o voo do portão 5. Autorizado, reporte para o táxi, no 600, obrigado. Já no liberal, está realizando 360 para a esquerda. Ok, aproxima para pouso, pista 17, uma centena, 14 nós, de November Alpha. Aproxima para pouso, uma pista 17, de November Alpha. O número 00, solo 04, libera a direita, chame solo 1219. zero, copiou? Direita, 219, agora 600. Cante. Gol 1600, direita. Ok, gol 1600, prossiga via Alfa e mantenha-se antes da Juliette. O senhor é o gol 1600 mesmo, confirme. Afirmativo, é o gol 1600, vai manter Alfa, chamarei antes da Juliette. Meu gol uniforme Índia. Uniforme Índia. Papai Romeu Golf, uniforme Índia, como gol na zero no push, então escuta. Confira a posição. O controle Léo passou e o Kove. Ok, vou de Kove, 3661. Sorry. Negativo, é que pousou agora. Deve estar saindo outro 1600 aí, né? Isso. O gol está no Golf Uniforme Índia, o teste da Gol no portão 05 no pushback. Tá na escuta? Gol 1600 para o SAC, tem 7-0 a bordo, autonomia de 2 horas e 40, perna Maceió. Solo, boa tarde, Oxana 63, 15. O 1600. Sim, segunda direita na Índia, é posto ponto 0, gol 1600. Portão que está ingressando pátio 3 no rebote, na escuta. November Alpha, seu solo ao 07, backtrack, reporte pista livre, Índia November Alpha. Backtrack, reporte pista livre, November Alpha. Gol 1394, chama agora o centro Recife, 133 decimal 25, alterna 128 decimal 8. 13325, 288, gol 1394, boa tarde. José, ingresso Juliette, portão 11. Juliette, portão 11, agora no 600. Linha e decola da pista 10, vento de uma centena com 16 nós, Golf Uniforme Índia. Ali decola a pista 10, Golf Uniforme Índia. Centro Recife, 126 decimal 85, alternando 125 decimal 45, solicite direto ao mesmo. 126 85, 2545, 3566, boa tarde, bom trabalho. Salvador, Juliette Bravo Delta, vai atingir 3 mil pés, cancela o plano de instrumento da presente, vai prosseguir em condições visuais do Bravo Delta. Passando Juliette Bravo Delta, voo instrumento cancelado ao 1608, desce em condições visuais para 1500 pés. Altímetro 1010, reporte visual com a pista 17. 1010 vai descer para 1500 pés, o Bravo Delta. Desejado, Alpha 50, rota Mossoró, Alpha 33, decolando a 10, com curva esquerda, subida Momo, transição GBIT, 5545 transponder, controle aéreo 199, decimal 35. Após a polícia 3-3. A pista é GA10, primeira curva esquerda. Subida Momo, próxima posição GDIT. 5545 é o transponder, 1935 é o controle, WebJet 6721. Momo GBIT, Golf, Eco, Bravo, India, Tango. Ok, GBIT, não GDIT. Golf, Eco, Bravo, India, Tango. 5545 transponder, portão 10, chame quando for para o puxo acionar. 5545, chamará quando for para acionar no portão 10. 6721, obrigado. Solo Salvador, boa tarde, Olimpo 03, informação pedestre, voo local Salvador, Salvador. Sierra Bravo, Romeu 204. 20, decimal 3. Serviço radar encerrado, 53 milhas, sudoeste de Salvador. Boa tarde. Vou filmar ali. Meu nome, copia o controle. Família, solicitado fixamente 1950, 145, 150. Subal nível 370 na saída Puca, transição Zipar. Puca Zipar 370, ouve minha família. Controle, o Bravo Delta visual com o cabo. Entra, guarda transferência. Salvador, então, entre 001, solicitou a voada pra gente, Duna. Autorizado. Obrigado. Então, 361, mais curto do controle. Tá, autorização, Olimpo 03. Guardando, já. Xanã 6315. 6315, Guarulhos, só um minuto, cópia já aprovado, 38, prepare a Dael. Batango Juliette, Bravo Delta, agora torre 118, decimal 612. 86, torre, grato, Bravo Delta. Delta, bandeira 1500 pés, visual com campo. 7, acusa na final, checado, 100 graus com 15 nós, Bravo Delta. 100 graus com 15, vai espalmar na final da 17, sem baixar travado, Bravo Delta. Alito 03, tá pronto, cobra. Ok, voo local, ligando 50, né, inicialmente rota, em rota da comanda 10, com curva direita, no perfil da Dael, e após Dael, aguardando os controles para prosseguir o seu procedimento. 5567 transponder, controle pele 119, decimal 35. Voo local no 150, fica em rota da 10, decolando, curva direita na Dael. Após a guarda de instruções da PC, acima 5567, controle 1-9-9-5, está pronto para o acionamento do meu. Está livre acionar a parte militar, chame táxi. Chamar a táxi, Elton. Falou, Salvador, gol no 333, posição 7, pode pegar acionamento. Sendo autorizado, sanitário. Autorizado, reporta o táxi no 333. O Web, Oxené, posição Oxené, 6305, Guarulhos. Pronto, cópia, 380. Pronto, cópia. Autorizado para... Guarulhos, na nível 380, rota pelo 50, decolando da 190, com curva pela direita, subida da El, Leda, pois Leda voa Bidev, MDev intercepta upper 50, isso é conforme, 50, 25 transponder, controle opera em 1-9, decimal 35. Ó, aprovado para Guarulhos, nível 380, a Peruísk 50, entendeu? É, que vai fazer a subida da El. Após da El, voa Bidev, intercepta a Peruísk 50. Aciona 5025 e controle 1935. Isso, só confirmando a saída da El Leda. Após Leda, Bidev, Bidev segue, intercepta a Peruísk 50 e segue conforme. Ok, da El Leda, após Leda, Bidev. Obrigado. Papai Romeu Golf, uniforme Índia, conforme instruções do Centro Recife. Dá presente, voa direto Natal, inscrito ao nível 350. Cotejo. Direto Natal, restrito ao nível 350. Golf, uniforme Índia. Correto. Delta Solo Zuno 5, destino ao pátio 3. Afirmativo, senhor. Liberando à direita, chame Solo 129. 129, graças, bom trabalho. Nada, igualmente. Gol no 60, corrigindo o Papa Romeo Golf, uniforme Índia, chama agora o Centro Recife. 126, decimal 85, alterna. 125, decimal 4. 1-2-6-8-5-2-5-4, outro informe. Paulo, Gol 1-3-3-3 com 7-5 a bordo, 4 horas e 43, alternando Galeão para o táxi. 7-5-4-20, Galeão? 7-5, alternando Galeão com 4 horas e 43. Gente, voo no 333, tags autorizados, Juliette Alfa, até o ponto de espera dono zero, no ponto de espera todo, no 8, decimal 6, ajuste no 0, dono 0, morro. Dia Juliette Alfa, ponto de espera 286, grato, voo, boa tarde. Salve, Salvador, Papa Romeo, Mike Covito, boa tarde. Manati, meu peixe? Afirmativo. Manati autorizado, mil pés, decolando ao nosso 7, com curva pela direita no axé, acionando o padrão 0125, controle 1935. Vai que é convite, Manati, meu pés, decolando ao nosso 7, curva direita, corredor axé, controle 1935, transponder padrão 0125, vai que é convite. Qual o PAB? 035. 03, chama a torre agora, 1086 para acionamento, táxi decolagem, com voo, 1010 ajuste. 186, Mike é convite, 1010, Mike, grato. Doutor Papa Romeo, Mike é convite, boa tarde. Mike é convite, lembra só a reposta táxi. Vou parar o táxi, convite. Mandei autorizado, né, chame táxi. Manda para o táxi, 721. Gente, frente checado, tem pouso livre 1-0, uma centena 14, nós 8-0-0-1. Livre pouso, está conseguindo baixar a travada visual, está 8-0-0-1. Agora com controle na caixa 1-2-0. Torre Salvador, boa tarde, voo no 333, pronto, ponto de espera, dono zero. Boa tarde, mantenha o ponto de espera no 333. Tá mantendo. Salvador, botando a chanel M3 no 5, está no 3 para o pushback acionamento. A 3 no 5, no 3 autorizado, Simpex. Está no táxi, M3 no 5. Paulo, é o MJET 6721? Uno 25 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna Salvador para o táxi. Uno 21, confirme 224 Salvador. Uno 25 a bordo, 4 horas, Salvador alterna. Uno 25, 2 horas, Salvador. O 6721, táxi autorizado, Juliette Alfa, teu ponto de espera no 0, ponto de espera torre, Uno no 8, décimo meio, ajuste no 009. Juliette Alfa 7861009. É 4 horas de autonomia, ok, senhora? 125 a bordo, 4 horas de autonomia alternando Salvador. Ok, copiado. 4 horas, 125 Salvador. Obrigado. O Anitta 03 está pronto para o táxi. Ali mantém no 0. Ali mantém no 0 no 333. 09, qual é o teu B? 08. 08, copiado a limpo, chame a Torre Salvador. Táxi alinhar e decolar, pista 17, o vento de 110 graus com 15 nós, Mike Victor. Autorizado então iniciar o táxi e prosseguir para alinhamento e decolar então no 7. Torre Olimpo 03, no táxi militar, pronto de táxi. Livre táxi, reporte na interseção até o Olimpo 03. No final, até o reportaremos o Olimpo 03. 8001, solo 22, libera a direita, chame solo 129. 129-8001. Boa tarde, está 8001 no Lisboa, escuta. Nós, decolagem autorizada, pista no 0, no 333. Teve decolagem no 0, vamos no 333. Alfa. Pô, você estava Alfa, quilo, pátio 3. Informação no pátio 3, se considere. Alfa, quilo, pátio 3. 8001. Passa no MQLF, que foi pista no 0. Reporte estabilizado. 181? Boa tarde. Corrida do tráfego na cabeceira, ali mantém 6721. Após a corrida do Boeing da Gol, ali mantém 6721. Manicial no frete, mais Eco Victor. Estabilizado. Uno 009, está autorizado e LSX Rei descendo a 2000 azul 41 no meio. Reportará estabilizado. Uno 7 turno, cópia. Só siga. Guarulhos, 360, rota turística 50, decolada 10, com curva direita, no perfil da Dael, lenta, após o Bidev, em Bidev, intercepta a 850, isso é conforme a rota, 5041 no transponder, controle opera em 1 no 9, decimal 35. 35, boa tarde. Controle de 935, boa tarde. 360, Dael, Avenida, perímetro 50, 5041 transponder, 1935, controle com 789. Você sabe a saída do transponder, por favor? Claro, a saída da Euleda, transponder 5041. Edson, só complementando, após Leda, eu vou a Bidev para interceptar o PG-50. Leda, Bidev, tá bom. Chame quando for no paro, puxa, chama. Solo, Papatão, José da Rodel está acionado aqui na saída do Pad 3 para iniciar que está o Pad 5. Ok, observe primeiro o TAM parquear aí no Pad 3. Após o TAM, aí o senhor inicia o táxi no Pad 3 e a porta para ingressar no Pad principal. Ok, vai aguardar a passagem do TAM para o Rodel. Para o TAM, questiona a M3 no 599 a bordo, 4 horas e 10 até a Galeão. Com 14 nós, tem decolagem autorizada, pista no zero, web 6721. Autorizado da pista 10, decolagem 6721 iniciando. Então, 5086, 69 ajuste. Você, obrigado, boa tarde. Solo, Bravo Delta vai iniciar o táxi agora em direção ao Pátio Principal. Gente, Bravo Delta, reporte para ingressar na Lima. Salve, Papatango Direct, Tango Zulu. Papatango Direct, Tango Zulu, 90 para Paulo Afonso, 4 a volta, 5 de autonomia. O Direct Tango Zulu, Pátio 3 para acionar. IPOP 4, autonomia 5 horas, só um minuto, já aprovado 090 para Paulo Afonso, só um minuto, o Jair Tango Zulu. Aguardando, Tango Zulu. 21, decolou os 26, controle 1935, uma boa tarde. 1935, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, objeto 6721, cruza 1400 pés, transfere. Objeto 6721, no contato com o radar na decolagem, suba ao nível 310 na saída Momo, transição GB. Esquerda 310, Momo GB, 6721. Olimpo 03. Olimpo 03, prossiga. Se aproximando do campo número 2 e vamos para fazer uma corrida com abortiva. Sente, uma corrida com abortiva e retorna para o ponto de espera, se tu sente, o Olimpo 03. 4, controle Salvador, acima a identificação, desça ao nível 050 na chegada Mari, altímetro no 009. Mari descendo para o 050 do estado 1 e nota 3154. Tráfego para Maceió no nível 350. Direita no Zulu, cópia. Pronto, senhor. Direita no Zulu. Paulo Afonso 090, Whisky 1, decolando a 10 com curva esquerda, no perfil da Lotar, 5554 transponder, controle a pera em 1 no 9.35. Ô Gilete, Tango Zulu, Paulo Afonso 090, Whisky 1, 10 esquerda, Lotar, 5554 e 1 no 9.35, controle esquerda para acionar. Ô Gilete, Tango Zulu. Direcionamento, chame o táxi Zulu. Fala o táxi Zulu. Confirmando, tá falando táxi? Ainda não, senhor. Ok, chame táxi. No Golo 924, Maceió 350 aprovado, a cópia? Afirmativo, prossiga. Maceió 350, rota pelo 58, decolando 0, curva esquerda, subida por Cajamo, autorização Caju, 5573 o transponder, controle opera em 1 no 9.35. Afirmativo, autorizado, nível 350 para Maceió, na Upper Width 58, decolada pista 10, primeira curva à esquerda, saída é Apuca, após Jamo, transição é Caju, né? 5573-119-35, controle. Botão 11, correto, chama quanto ponto para o posicionar. Chamarei para pushback, acionamento, gol 1924. Estou na M3 para a linha e decolar. A linha decola no 0, uma centena, 14, 9, 63, 15. Linha decola, 63, 15. Quem me chamou?